Seria monstro. Erco. Calize Santa. É nóis. Vem na moral, vem, vem. Chega aqui. Deixa a harmonia entre nós, meu, fluir. O coração batendo forte, o olhar fixo na paz. Pedindo para Deus que me traga mais. Disfarça a cara feia, pois hoje eu estou a pampa. Quero passar alegria para adultos e crianças. Arábia, Jardim Rincon, Jardim Alvina, né? Uma cantada bem cantada, você sabe como é. Quem canta, encanta, o mal ele espanta. Não importa se a mulher for negra ou branca. A mulher, o homem, o álcool e o fogo. Nas praias do Nordeste, calor, água de coco. No contraste harmonioso, sempre tem aquele burro. Um ser significante não merece nenhum murro. Não merece ser lembrado, objeto irracional. De quem estou falando mesmo, esqueci na normal. Vai e vem, bem na moral. Cantando e andando, bem na moral. Quem vem, bem na moral. São os meus amigos que estão na moral. Vai e vem, bem na moral. Cantando e andando, bem na moral. Quem vem, bem na moral. São os meus amigos que estão na moral. Vem na moral, vem na moral. Vem na moral, vem na moral. Vem na moral, bro. A ideia é essa, chapô. Estamos envolvidos com a música de verdade dela. Estou fazendo diferença entre becos e vielas da nossa quebrada. Antigamente era a noite inteira na paranoia com ideias embaçadas. Hoje prefiro ficar tranquilo, dar uns tapas naquele mato, tirar da cabeça todos os grilos. De situações que você pensa não tem mais fim. Vou colar no fofo rock bar, desce várias cervejas geladas pra mim. Sempre tranquilo, trocando ideias com os moleques das antigas. Relembrando várias fitas de um passado sem intrigas. Mas não pense que eu estou de chapéu, por seu azar ando ligeiro. E não vacilo porque o sistema é cruel. Vacilou, tem sempre alguém de olho no seu lugar. Você precisa ficar esperto com a boca fechada e beber com quem desabafar. Seus medos, suas ideias de um visionário. Você tem a mente fértil, cultiva um campo com ideias de um revolucionário. De repente vem o gafanhoto da destruição. Não querem ver o progresso e acabam com sua plantação. Deixando a terra improdutiva e você sem reação. Decepcionado, com a mente a milhão desorientado. Você pensa que são seus amigos, mas só querem atrasar seu lado. Um dia eu ainda vou ver essas ruas de terra se transformar em um paraíso sem viciados. Com os moleques jogando bola por todos os lados. E as pessoas sem serem roubadas, caminhando livremente porque a paz voltou a reinar. Sonhar é fácil e é de graça, não custa nada tentar. Vai e vem, bem na moral. Cantando e andando, bem na moral. Quem vem, bem na moral. São os meus amigos que estão na moral. Vai e vem, bem na moral. Cantando e andando, bem na moral. Quem vem, bem na moral. São os meus amigos que estão na moral.